bate-copo. Mandando cópia, vai ser gole transolvido. Sim. Obrigado. Da 3179, estamos com 77 a bordo, alterna Galeão com 4 horas e 10 minutos. Sim, 79177 a bordo, autorizado táxi Indy Alpha para ponto de espera da 10, que nega 10-104 no ponto de espera Xangtui, 18-3. Obrigado, bom dia, da 3. TAN 3179, ponto de espera 10, pronto. TAN 3179, autorizado, alinhar e decolada, pistino zero. Venta de 150 graus com 10 nós. Venta e decolada 10, TAN 3179. Entendeu? Bye, America. E o 9648 está pronto para o táxi. Estamos com 3 a bordo, 3 e 15 de alternativa, alternando Natal. Firme 2 a bordo, 2 horas e 15 de autonomia, autorizado táxi Rio 9648 para Juliette Alfa, ponte para dono 0, que negar 10 no 4, no ponte de espera na torre, 1 no 8 13. 15 de autonomia, alterna Natal. Oi, Salvador. Copiou, Salvador? Podia confirmar novamente a autonomia, 2h15? São 3 a bordo, 3h15 de autonomia, alternando Natal. Gente, copiado, autorizado táxi Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chamando a torre 1 no 8 13. E ponto de espera 23, obrigado. Negativo, Vitor Alfaro. TAN 3179, decolado 52, chame o controle 1 no 9, decimal 35. Obrigado, bom dia, decimal 35, TAN 3179. Arca 980, confirm flight level 410 to Recife. Rio 9648 autorizado, alinhar e decolar da pista no zero. O vento é de 160 graus com 8 nós. Solicitação de decolagem na pista 10, 9648. Afirmativo, autorizado. Vitor Alfalfa, poderia confirmar a distância do VOA de Salvador, Teixeira de Freitas? É. Alfalfa, não escuta? Ground American 980, gate number 11, with information officer, ready for engine start and push back. American 980, confirm flight level 410 to Recife, standby, it's clear. Okay, we're standing by, clearance flight to push flight level 350 on request for American 980. WM709, autorizado Brasília, nível 340, pelo Pesulo 17, decola da 10 com curva direita, saída gola e transição 1, fito, controle 19 decimal 35, transponda 5436. Rio 9648, decolou 55, chame o controle 19 decimal 35. Nova descida, tá volta, obrigado. É. Fito, com gola e transição, fito, o controle 1935, 5436, ou 6709. Web 6709, correto, reporte para posicionamento. Reportará, obrigado. Vitor Alfa Alfa, confirme-se pronto para a cópia. Vitor Alfa Alfa, autorizado para Teixeira de Freitas, nível 105, pela Golf 677. Decola da 17 com curva direita, será 1.500 pés até o farol da barra. Controle 19.35, seu transponder 0117. Alfa Alfa, correto, dispara. Confirme o impacto que se encontra em pessoas a bordo. Sr. Alfa Alfa, para acionamento e táxi, chame Toy 1 no 8 decimal 3. Salvador, bom dia, Força 2550. Força 2550, bom dia, continue a aproximação para 10, reporte visual com a pista. O vento é de 170 graus com 10 nós. Pista molhada. Ciente, reporte na visual. Vitor Afalfa, autorizado acionamento no pátio 4, chame para o táxi. Está visto, Força Aérea 2550 com trem baixado e travado. Fui, LS. 2550, autorizado pouso na pista 10, vento de 180 graus com 10 nós, pista molhada. Ciente, confirmando, a pista está operando em toda extensão nesse horário, confia? Afirmativo, a pista opera em toda extensão. Ciente, obrigado. Já chama o táxi, 6709. Camarada, chama o táxi, 6709. Alfa, mantenha a posição e aguarde para o táxi. Falcon 90, Red Scott. Victor America 980, are we waiting on our clearance? Is that what's happening? We can call our company if we need to and set it. How about with that? We are ready for engine start and pushback. Falcon 90, clear to Salvador Recife from left 410. Takeoff runway 10, airway Whopper with 58. After takeoff left turn, Polka departure Aracaju transition, Alpha Charlie Juliet transition, Squawk 5437, and control Salvador 119.35. Clear to start up and push report for taxi. Okay, so to start up and push, and we'll call for taxi, American IA. Controlador, se autorizado, faz o taxi-track. O senhor prossegue para qual pátio do Forcera 2550? 612. Autorizado backtrack ao estacionar frequência livre 2550. Muito obrigado. Romeu Tango Golf, autorizado pouso na pista 17. O vento é de 170 graus com 8 nós. Obrigado, Pouso, se tornaram 7, aumentar o Golf. Vitor Alfa Alfa, mantenha a posição, aguarde para ingresso. Salve Salvador, boa noite, Costa 25. Me chamou? Bom dia, Salvador, é o Costa 25. Está estacionando no pátio 2. E não conseguiu contato na frequência 1225 com operações. Poderia me informar se está com... Entendi, comandante, ok, vou ter contato aqui com o Efero, ok? Tá com a sala militar, pra poder fazer uma ponte com o senhor aqui. Mas, a previsto, que eu saiba, tá tudo operando normal. É, eu recebi no ATIS tudo normal e tentei contato desde 50 milhas, 60 milhas e não consegui. É, se puder fazer a ponte, eu vou permanecer na escuta de 1225. Mas, de antemão, se você puder adiantar, eu preciso de combustível, que é avião. Tá? E do lanche, previsto. Obrigado. Entendi. Solo web 6709, estamos 105 a bordo, 4 horas e meia, alterna com 20. Dia Gol 1922. Gol no 922 é a torre, reporte visual qual do zero, venta de 170 graus com 8 nós, pista molhada. Livre pouso, pista 10, ciente, West Gol 922. A sua já está visual qual do zero, 922? Não, negativo, hein. Reporte visual. Vai reportar visual, o Gol 922. Agora, 1:30, parem de acertar. Ciente. Runway 10, and contact tower 118.3, communicate 1014. Good, Alpha Home Short 10, tower 18.3, and 1014, American 980. Salo, Salvador. Bom dia, o Brasil 2010, informação Oscar, atualização 270, Terezinha. Brasil 2010, é Teresina ou Fortaleza? Teresina, senhor. E confirmando nível 280. A gente mantenha o ponto de espera da 10, Webjet 6709. Bandeira 6709. Avistando o Gol 922. O 922 autorizado pouso na pista 10, vento de 180 graus com 10 nós, pista molhada. Ele pouso, pista 10, Gol 922. Essa operação deve ter havido algum equívoco aí. Então, vou esperar aqui o processamento do sistema para entrar um novo plano para o senhor, que já deve estar processando aqui. Eu vou entrar em contato com a IS também para coordenar esse novo plano. Ok. Catar 9911, centro de informação, acho que está pronto para copiar Recife 310. Está coordenado 31 para Recife, total aguarde. Ah, escuta. Salvador, Força Aérea 2550. Prossiga, Força Aérea, prossiga. Já conseguiu contato com o Operações? agradece a ponte e solicita táxi para o pátio militar. Ok, para ingressar aqui na pista, para ingressar na pista, chame a torre agora em 1-2-3, ok? Mantenha a posição inicialmente no pátio de autoridades. E o Gol corrigindo, Webjet 6709, a linha mantém a pista no zero após a passagem do Gol. Após a passagem do Gol, a linha mantém a onda zero, 6709. Vitor Alfa Alfa, autorizado a decolar da pista 17, o vento é 190 graus com 11 nós, após a decolagem 1.500 pés sobre a linha do litoral. Só vai manter 1.500 sobre a linha do litoral, a curva é à direita. Fala que o plano foi processado a 0928TC para Teresina, senhor, conforme a nossa rota. Desde tá, entrou em vigor essa semana agora, já segundo ou terceiro voo dessa rota Salvador-Teresina. Tem contato com o Recife, ok? O mesmo não possui ainda, falou que não tem, ok? Para Teresina, ok? Vamos tentar resolver a pane e assim que eu tiver sua cópia eu retorno com o senhor. Certo. Solo Gol 1922, livrando na sua... Solo Gol 922. 922, consiga táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, Gol 922. Vitor Alfa, Alfa, decolado 09, chame agora o controle Salvador em 119.35. Alfa. Tá 991, copia? Afirmo, proceda. Salvador Recife, autorizado 310, Eupeli 58, Aerovia, decolado 10, curva esquerda, Pucaracaju, 5420, e a frequência 119.35, do controle. Mantenha Recife 310, uniforme Risco 58, decola pista 10 com curva esquerda, Pucaracaju, 5420, 1935, controle de saída, o total 9911. Reto, sendo pronto para o pushback, acionamento parte 3. Olha para o push, acionamento, 6709, a curva à direita após a decolagem foi autorizada pelo controle, autorizado decolar, vento de 200 graus com 10 nós. O objeto 6709. 6709, iniciando a decolagem da pista no zero, obrigado. American 980 is ready, runway 10. American 980 cleared for line up and maintain position, 10 runway 980. So the line up and maintain position, runway 10, American 980. Jet 6709, decola aos 12 e chame o controle, 119.35. 1935, obrigado. Qual 991, parte 3, está pronto para o push de acionamento. 991, autorizado, pushback de acionamento, parte 3, chame táxi. Maria para o táxi. American 90, cleared for takeoff, runway 10, wind is 180 degrees, 10 knots. Takeoff runway 10, American 980. Comando Brasil 2010 para push e acionamento, posição 6, terminal de carga. Bom dia, posição Brasil 2090, ok? Só posso autorizar o seu push após a alteração do seu plano. Estou em contato com o Oxito Recife para resolver o probleminha, estou em contato também com a IS Salvador, ok? Um pouco de paciência e já, a gente está já pagando sua cópia. Positivo. American 90 airborne at 14, contact approach 119.35. 19.35, American 92. Salvador departure, American 980, 2000 for flight level 410. 980, now you have to call 11935 by 1935, sorry. Papa Eco Papacia informa um Careza 5, porém a intensidade está baixa. Aqui seu plano, tá ok para Charles Juliette, Charles Quebec, Terra Juliette, Charles Quebec, nível 140? Afirmativo, estamos aguardando aqui, trabalhando em seguida para solicitar a autorização. Está no pátio, qual pátio, qual pista que quer usar? A 17 ou a principal? 17, estamos no pátio 4. Sim, grato.